181, complete LS Englide, chame torre 1-1860. Torre 1-1860. Salvador, posto aéreo 2281, está pisando em LS. 2281, ajuste no 0 no 1, está no 0, primeiros 1.200 metros estão fechados. Continua a aproximação, reporte visual com cabeceira deslocada. Visual, cabeceira 281. Uma cabeceira deslocada no 1.200, senhor, já está visual? Visual. Gente, 170 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 1, autorizado pouso 2281. 2281, livre pouso. Gol 1674, chama agora Recife, frequência 128.8, alterna 133.25. Recife 288.3325, boa tarde, gol 1674. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chegou no 075, formação Bravo. Gol 755, boa tarde. Chegada a Bonf, desça até o 40. Salvador, gol 1075, boa tarde, sente informação Bravo. 1075, está em contato com o radar, chegada a Mari, desça ao 060. 060, chegar na Mari, vou na 075. A gente vai chamar pro táxi, voltado para Taxi Lima, o 2231. Localizador, Quebec Serra. Quebec Serra, Live LS, Englide, chame torre 1186. 186. Torre, aqui do Quebec Serra. Quebec Serra vai prosseguir 17? Vai. Gente, aporta no externo para prosseguir 17. Vai. O Força Aérea fica atento a pássaros no prolongamento da 1-0. Jack. Índia Delta Bravo na escuta? Chega. Tô avistando dois pássaros voando em cima da 17. É, vai aguardar uma viatura da Infraero prosseguir até o local? Não, prossegue. Gente, Delta Bravo, mantém a posição, aguarde a colagem. Agora. Quebec Serra, ajuste no 0 no 1, reporte final da 1-7, Quebec Serra. Vá. Índia Delta Bravo, fique atento a pássaros, ajuste no 0 no 1, 180 graus, 8 nós, decolagem autorizada. Iniciando com o número Índia Delta Bravo. Índia 2231, Solo 58, mantém minha escuta, táxi via Alfa, reporte na Delta. Solo 58, mantém a minha escuta, táxi via Alfa, reporta na Delta. Salvador, boa tarde, é o gol 1755, informação Bravo. Gol 755, boa tarde, via Bonf, desça ao 040. Ao 040, via Bonf, o gol 1755. O ataque passaria do Sousa Brasília, táxi em frente, esquerda, Lima, Mike, na Quebec, chame todos, 86 para ingresso ecológico, pista no 7, altímetro Lima 11, boa viagem, 2231. Ok, Lima e Mike na Quebec, 186, Lima 11 no ajuste, obrigado, boa tarde. 011, reporte no localizador. SA 2000 com 1011, tá? 3172. 180 graus, 89, autorizado, pouso. Vá. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, contato radar. Sai da Puca. Gente, Puca, Índia Delta Bravo. Gol no 075, a torre agora informa, deslocamento da cabeceira 10, apenas 90 metros, 90 metros. Gente, gol no 075, tem intenção de realizar o RNAV da 10. Gente, mantendo a chegada, Mari, prepara o RNAV. Mantendo a chegada, prepara o RNAV, gol no 075. 1755. Agora apenas 90 metros, cabeceira deslocada. Gente, 1755, permanece LS, então. LS, sem glide, gente. O senhor tem autorização para nós, eu, em Campinas, conforme repetiu, pode ser, qualquer amigo. Gente, o TAN 3835, aguarde autorização para Campinas 3620, Golig 11, essa aí da decolando 10. Aguardando o Golig 11. Boa. Torre Salvador, boa tarde novamente, passaria 2231 no taxi de Quebec. 2231, boa, fique atento ao Islander, vai livrar na Papá, após o mesmo ingresso é 17, reporte alinhado. Após a passagem do Islander, vai ingressar em linhar, que no 7, reporte alinhado, 2231. 055, descendo a 2000, tá, 3172. Quebec Serra, Sulu ao 01, direita, Aerostar, frequência livre, ponto de carro. Eu entrejando o visual com a Aerostar ingressando na pista. Firma, é parcelado, pronto. Controle de Salvador, boa tarde, gol no 396. Siga para o controle. Ah, boa tarde, é o gol 1396. Cruzando 190, autorizado 150. Boa tarde, 396, desça nível 050, chegada à Mari. Afirmativo na Mari, é possível após ITAP efetuar o RLEV da 1190? Eu mantei a chegada e preparo a RNAV. Ok, após ITAP seria o Sierra Vito 366 ou 369? É, ou 368 ou 366, aguarde confirmação. Ok. Livre decolagem, decolagem autorizada, 170 graus, 89. Livre decolagem, 2231. São. Afirma, boa, 0075-200-200. Zero, desça 4 mil pés, gol 1075, ajuste 1011, voo e Sierra Vita 368. Olha, presente Sierra Vita 368, gol 1075, tá 4 mil. Ajustado 1011, eu vou na 075. Go ground, Avento Brasil 661. 755, desça nível 030, redução para 200 nós. 200 nós, 030, gol 1755. Salvador, Salvador, muito boa tarde, gol no 925, sempre da Bravo, passando 190 por 110, 200 por 159. Ok, então, thank you. Follow you in 2 minutes. A gente mantém a chegada, Bonf, prepara o RNAV. Romeo India Delta Bravo, chame Recife, frequência 126.85, alterna 12545, restringe a correção suba, restrito 240. Restrito 240 e Recife 12685, alternando 2545, India Delta Bravo. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 223, ou não? Passarelo 223, um, boa tarde, contato radar saída Gole, suba ao nível 040. Então, 040 na saída Gole, passarelo 223, ou não? 3835, copia? Copia, 3835. 3835 decolando para Campinas, New Voo 360 via Upper Whisky 58, decola da pista 10 com curva à direita após a decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5023 e a frequência do controle 119.80. Campinas 360 Upper Whisky 58, decola da 10 curva direita Gole Gonza 5023 e o controle 198. Correta 3835, forma pistão no zero operando em toda a extensão, apenas os primeiros 90 metros estão inoperantes. O ajuste é 10-11, chame pronto para o pushback, acionamento 10. Tá ok, estou operando em toda a extensão, obrigado. Gol 1396. Na sua escuta, Salvador, 1396. Chame agora em 1208. 208, 396, descendo a 5050. 050, gol 1396. 050, vai chamar um 298, 396. Localizador, pode descer a 1700, 3172. O gol 1075, reduza para 170 nós, curve à esquerda, vai na proa 0130 para o localizador. Confirme para o gol 1075. 1755, esquerda proa 120 agora. Ativa 1755, esquerda 120, o localizador. Afirmo, tem um tráfego 12 horas. 8 milhas, tipo é um Brasília, cruzando 4 mil em subida, rumo sudoeste. 7755. Gol 1075. Após Servito 368, desça 2500 pés na proa de Servito 366. Após o 368, 3250 na proa do 366. Gol 1075. 3172, torre 118.6. 186, boa. Passarei 2231, tráfego 2 horas, 5.5 milhas, 1737, cruzando 4 mil em descida, rumo este. O passarei do. Né, tem um tráfego no TQS, mantendo 040. Se mantém 40, tráfego adicional 1 hora, 7 milhas. Do campo, ajuste no 0, no 2, primeiros 90 metros estão fechados, tá visual com o campo já? Firmo, visual com campo e com a chuva 3172. Ciente, a chuva está deslocando em direção ao senhor. O vento é 1 centena 10 nós, pouso autorizado. Autorizado, pouso 3172. Esquerda. Descendo 080, em toque, espera pela esquerda, Delta. Firmo, e chame agora em 1208, X-ray Delta Yankee. 208. Tá, voador, tem 3567. 5567, mantém escuta. Passarelo 2231, mantém o nível 040, limitado 25 milhas afastado de Salvador. Tráfego adicional, 10 horas, 10 milhas, cruzando 50, cruzando 060 para 50, rumo Nordeste, 1737. 71, tráfego no Tiquejo, mantém o 40 até 25 milhas, restrito. Firmo. 755, localizador. Com 755, complete LS Englade, torre 186. Completando 18,5, ele é sem glade, Gol 755, boa tarde. Gol 1075, complete final RNAV, torre agora 18,6. 18,6, Gol 1075. Gol 925, desse mantém o nível 060, reduza para 220 nós. 060, 220 nós, Gol 935,67, desse mantém a nível 070, chegará a bom fim. 070, bom 3567, informação Delta. Antena 10 nós, jura sobre o campo. Torre, o Gol 1075. 3567, informa apenas 90 metros, cabeceira deslocada. Gente, então 3567. 1075. 7, está passando externo, visual com campo. 755 é o número 2, aguarde pista livre, apenas 90 metros fechados. Tendo a saída gole até gole, suba, nível 200. 200, mantendo a saída gole até gole, passarei 2231. 3172. Uma centena, 15 nós. Centena. O gol está livre, estou de barreiras, estou 2-2-3 ou não? Aguarde. Zuno 72, solou Zuno 1, direita na Eco, 121 decimal 9, solo. Eco 219, obrigado. Firmo, é o número, ainda é o número 5 na aproximação. É necessário que o 3567 reduza? Afirmo, condições de reduzir mínima limpa? Lá, já te digo quanto. Gol 925, chame 1208. 208, 925. Pegadinha, Gol 1755. 3172, Levrona, escuta. Tá, então 3172, táxi livre e a Alfa Índia para o gate 03. Alfa Índia 03, 3172. L2231 é rota da presente Barreiras. Bem, obrigado, Fran Barreiras, passarei do 223 ou não? Tá bom? Ativar o número 612 ainda na aproximação, 3567, DC mantém agora nível 050. 050, 3567. 200, tá bom pra você? Tá ótimo. Solou ao Zuno 3, direita no 21, decimal 9. Direita no 219, Gol no 755. Salvador, Gol 1755, liberou a pista. Boa tarde, Gol 1755, táxi livre via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, gate 04, Gol 1755. Está escorregadio. Gente, o Gol 1755, autorizado pouso? Afirmo, pouso autorizado, 90 metros fechados, primeiros 90. Gente, autorizado pouso, pistão 0, Gol 1075. Torre Salvador, boa tarde, Gol 396. 396, boa tarde, continua a aproximação no 0, número 2. Primeiros 90 metros estão fechados, pista molhada, não chove na vertical mais. O ajuste no 0, no 1. Ok, ciente, no 396. No 075, vento avariano de 110 a 180, ok. Solo, boa tarde, eu tenho 3217. 3217, boa tarde, prossiga. Boa tarde, saturação para Confins nível 360. 360, Confins, aguarde cópia, saída da 10, esperando apenas com os primeiros 90 metros estão fechados e o restante estão em uso. E Dolly Gonza, saída. E informe se está ciente da informação ECO. Ciente, obrigado, Gole Gonza ECO, CPA. Pushback, acionamento, 3835 no 10. 3835, autorizado, pushback, acionamento no gate 10, chame para o táxi. Pushback, acionamento, 3835. 10075, Sulou 16, é, a pista está escorregadia realmente. Ponto de toque do primeiro terço ali da pista 10, permanece escorregadia. Gente, chama só aluno 21, deixa 9 direita. 219, boa no 075. Só alugou no 075. Alugou 1077. 1075, livra na sua escuta. Ah, ciente, Gol 075, boa tarde. Táxi em frente, Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa, aguardando antes da Juliette, Gol 075. O precede está 25 milhas à frente. Via, 2000 pés, 10235, manhã. Ano de 120 a 180. E foi informado que a pista está escorregadia. Autorizado o pouso, Gol 396. Autorizado para Confins, número voo 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva direita após decolagem na saída Gole, transição Gonza, transponder 5034 e a frequência do controle 119.80. 3297, para Confins, nível 360, Gole Gonza, Upper Whisky 58, era curva direita, 5034, 198, obrigado, 3217. Correto, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste 10012, informe o gate. 10012, muito obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Papa Roberto, Rei Daltiac. X-Ray Delta Yankee, boa, continua a aproximação no 0, primeiros 90 metros estão fechados, ajuste 1012. Gente, Delta Yankee. Táxi Sultan 3835 está com 8-2 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Confim. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Gol 1925, 4 milhas e meia por Serra, Vitor 666. 925, boa, é o número 2 na próxima ação com o 0, ajuste no 0 no 2. Pista molhada, não chove na vertical. Gente, meio 2, número 2, molhada, pista 925. Confirme a transmissão do 925, foi muito baixa. 925, gente, número 2, meio 2, ajuste, pista molhada. O 75 confirme se está visual com o Airbus da TAM, que está taxiando próximo ao través do gate 08. Visual, gol no 075. Gente, gol no 075, dê passagem ao Airbus, que irá ingressar na Juliette. Após o mesmo, está livre ingressar na parte principal via Juliette para o gate 08. Ok, após passagem do Airbus, autorizado ingresso Juliette para o gate 08, gol no 075. Solo, boa tarde, gol 396, livrou na sua escuta. Chargou no 396, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, gate 10, 396. Sultan 3835, ingressou, está fechado. Ciente, está visual com citation no final? Afirmo. Pode passar, será que pousa ali, mantém. Ali mantém após citation. Confio, quantos metros da recuada, cabeceira? 9-0. A partir da iluminação de cabeceira, a pista está toda utilizável. Ok, obrigado. Passou 366, gol no 925, baixado, checado. 925, ciente, é porta 372. 372, no 925. Três, cinco, ali, mas... Ah, sim, o senhor só está aguardando a finalização aqui. Tá pronto já? Ainda não, senhor. Mais 2 minutos. Sim, então reporte pronto. Vou parar. Mantém o ponto de espera, 3835, ok? Aí mantém o ponto de espera, 3835. Sim, Delta Yankee, solo 22, chame solo, 121, decimal 9. Delta Yankee na escuta do solo. Solo Salvador, boa tarde, X-Ray Delta Yankee, livrou, o destino aéreo está. Gente, boa tarde, X-Ray Delta Yankee, prossegue táxi em frente Alfa, reporte para ingressar no pátio principal via Juliette. Frente na Alfa, reportar para Juliette, X-Ray Delta Yankee. Anteriormente que a pista está escorregadia, autorizado, pouso. Livre pouso, 9-0-6-2, ciente, grato, 9-2-5. Passou 372. Gente. Agora tá pronto, 3835. 3835, gente, mantém a ponta fera. Tem. Tá na sete. Solo é o FWA. Teria condições de já coordenar pra gente aí nossa autorização? Sei, Delta Yankee, só confirma o nível 430.